Boom, bitch! Ha! Bala nós! Yeah! Scrap! Não vim pra ser seu professor, eu tô fora. Vou cuidar de mim, acender meu green. Vou embora, vou com a minha nave cor de rosa pra um lugar da hora. Pra onde eu queira ir, não importa onde eu for causar. Vacilão encosta, mano, vacilão da pista aqui. Quando vem desacredita, fi. Descendei quecando no trap, solta o boom bap, Cardi B. Não sabe que meu close custa, mas você não esquece da luta. Meu corpo me assegra, se não me rela, respeita que aqui não é bagulho. Foi que no trap é viagem, não. Meu rap é de lagia. Mas pro meu povo, respeito pra quem me respeita. E o resto não espera, eu vou. Se mexer com uma, mexe com todos, girl. Todos, girl. Esse momento é meu, bicho fucking the hell. Cada passo é constante, africano elefante. Pisa, pisa, rima pesada, vida é abundante. No seu palpite. E quando você me analisa, curtindo minha brisa, com a Ibiza, não tem Mona Lisa. Agora é Mona Rica, meu sucesso, você profetiza. Avisa preso no poder, bem Isa. Pesadão, minha filha escola, nossa terra escola, mas não vai ter cola, tem que money, money. Claro, que me nota, ontem fui boiola, hoje honey, honey. Tá incomodado, vai ter que me aturar. Seu recalque que bate e volta no estado do lacre, as bichas no pararará. É bom, bitch. Eles pensaram ter visto o melhor de nós, hã? Imagina ser na escola, com o melhor nós sempre guarda pro final. Glória Groove! Me pergunta assim, se sou MC, não sabendo se tenho essa missão. Não sou de fazer cerimônia, sim, eu direto ao ponto pra passar visão. Cerimônia faz quem passa pra trás, a lava que sai de dentro do vulcão. MC não sei, MR não sei, me fizeram mestre de revolução. Aqui toma um saco de pra saco de a vida das bichas das travesti. A prece graduada na arte de meter o Johnson tipo Marshall P. Deus desse listo pra suprir meu vício de calar teu bico, de fazer engolir. Não sou nem MP, but I free my people, sou preço. Do seu preço de olha a cara de donzela, me chama Triperela, loura bela, belo, belo, triquinho e bato vermelho. Estou numa chandona, piquei massa pantera pulando do camarote, caiu no bate-cabelo. Jazz, corpete, 50 quem cash, me chama de Silvestre, vários apartamentos. Pera, vendo um trap, se não é que ele investe, é grupo como Beck, segura esse talento. Tu soma, tu some e não some. Se não for somar, então some. Se não for dormir, então ninguém dorme. Se essa estrela virar num ciclone, um cometa voando bem longe. Vai me ver cantando com o Cione, vai me ver na tampa do Danone. Eu tô aqui, meu, no seu telefone, porque meu trap é viagem, ó, meu rap é de lagia. Passo pro meu povo, respeito pra quem me respeita e o resto eu não espero, eu vou. Se mexer com uma, mexe com todas, girl, todas, girl. Esse momento é meu. Eu sou daqui, meu real. Caraca.